Carlos, Carlos, Carlos. Oi? Carlos Caramujo. Hein? Não entendi. O repórter surdo. Caramujo. Como é que é? Telepisa, boa tarde, fala Liliana. Com quem estou falando? Com a Liliana. Mariana? Liliana. Oi? Oi. Eu queria fazer uma encomenda. É a primeira vez? Hein? É a primeira vez? Não, não sou inglês, sou brasileiro. Eu estou a perguntar se é a primeira vez. Hein? Somente, sim. Eu falo com o brasileiro, com o Moreira, ainda fala com ele, porque a senhora fala com o Moreira. Boa noite, fala Flávia. É, eu queria encomendar uma pizza. Qual o número do telefone? Oi? A sua namorada, por favor. Hein? O endereço. Da minha namorada. De onde vai entregar a pizza? Aceita a Visa. Hã? Oi? Qual é a pizza? Do que você tem? É qual o tamanho? Hein? Qual o tamanho da pizza? Hein? O tamanho da pizza. Você tem de quê? De qual o sabor? O senhor escolhe. Encolhe? Com que você quer a pizza? Oi? Qual o ingrediente? Como? Qual o ingrediente? O que que tem na pizza? Carne. Oi? Carne. Chouriço. Hein? Chouriço. O que que é ouriço? Ah, é chouriço. É tipo linguiça. Oi? Ó, carne, atum, cogumelo. Oi? Cogumelo. Caramelo? Cogumelo. Que mais? Ananás. Como? Abacaxi. O quê? Hã? Oi? O que que você quer que põe? Eu já falei os ingredientes 10 vezes. 10 meses? Como assim? Eu quero que o senhor fale o ingrediente que quer colocar na pizza. Eu já falei. Qual? Todos. Todos? Quanto sai? Então tá, então você vai querer chouriço. Oi? Carne, atum, abacaxi, cogumelo. Tira o caramelo, não quero. Não é caramelo, é cogumelo. Oi? Cogumelo. O que mais? Milho? Emílio? Milho? Você não tá percebendo o que eu tô falando? Eu também sou brasileira. Oi? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou passar a ligação pra um amigo meu que eu preciso sair pra distribuir, tá bem? Você pode guardar? Hein? Meu senhor, por favor, mais alguma coisa? É 3.500 escudos. Deseja troco? Eu tenho 3 reais aqui, dá? Eu não posso fazer nada, então você não pode encomendar a pizza, que aqui a gente aceita escudos. Temos que valorizar o real, a nossa moeda. Ai, meu Deus. Ai, como chato. 3.500 escudos. Deseja troco? Quanto que dá em real? Não sei, eu não tenho... Ai... Posso pagar em dólar? Se tiver, entretanto, se arranjar dinheiro português, olha, ligue para cá que nós fazemos a entrega. De contrário, não pode ser. Não entendi. O senhor quer pagar em quê? Em dinheiro ou em cheque? Posso pagar em cheque? Se tiver cheque e se apanhar a sua identificação, pode. Banco Bamerindus. Banco o quê? Oi? Qual é o banco? Hein? Olha, o senhor tem de trocar o dinheiro e depois volta a ligar para cá, está bem? Oi? Tá, boa noite. Alô?